quero ver você mexer. Pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Pode crer, meu amor, é assim mesmo que se faz. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos assim lá, meu bem. Não aguento de tanta felicidade. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Seja na porta da sua casa ou aonde quer que você vá, elas vão estar lá. Elas vão estar com seus decotes, transparências, curvas, saliências. Zoando a rapaziada, desafiam a ciência, ignorando até a lei da gravidade. A gravidade de deixar louca toda a cidade. Parando o trânsito, a gente aqui com torcicolo. Entre outras reações masculinas, é lógico. Tipo, taquicardia, suadeira e perna bamba. Elas deixam os malucos meio perdidos, atravessando o samba. Com seu jeitinho brasileiro de andar, elas vão rebolando pra lá e pra cá. Com a bundinha empinada, os peitinhos pra frente, vão povoando de loucuras a nossa mente. E a gente que de bobo não tem nada. Vamos na bota aqui tetando várias paradas. Numas de terminar bem gostosa a madrugada, fumando um cigarrinho depois de uma belíssima noitada. Amor à flor da pele, com um gostoso cansaço e a sensação de ter voado até o espaço. Esse é o objetivo, isso é tudo, meu amigo. Presta atenção no que eu lhe digo, cê tá ligado? Tô te dando uma letra, eu não vacilo. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu bem. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu elas bem. Elas são pretas na cor, ou loiras no cabelo, ou são branquinhas, bombril, do olho azul anil. Com suas bocas pintadas, coxas saradas. Se tem uma pule que me zoa, maluco, é mini saia. É só fazer um calorzinho na moral, que é aquilo de sempre. Cê tá ligado, coisa e tal. Elas desfilando sempre à vontade, com suas roupas diminuídas literalmente pela metade. E pra acabar, de acabar com a minha vida, uma par de cabocla forte e sadia. Os hormônios do Gwenton querem fazer festa, querem se perder dentro da floresta. A gente aqui, no meio de tanta excitação, aguenta a bronca, se segura e põe o pé no chão. E se deleita, gozando dessa vida dura. Viaja, curte e vira nessa loucura. E fica imaginando a mina de cinta liga, ou então só de tanguinha, bem cavadinha, pequenininha, deitada na cama, na febre, na vontade, na gana de dar uma amada, bem caprichada. Com tudo que se tem direito, esquema perfeito. Pode crer, chaveca, troca ideia, entra numa, mas adianta um lado pra não morrer na praia e nem dormir excitado. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu bem. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu bem. Um, bum, balançando zoa. Um, tê, dando seta pra você. Mano, se liga que mulher maravilhosa, pagando de gatinha, toda cheirosa. Eu agradeço ao céu por ser brasileiro e as nossas minas serem as mais gostosas do planeta inteiro. Pretinhas, branquinhas, loiras ou morenas, quando chegam chegando não ficam de canto, roubam a cena. Sempre que fazem, tudo que fazem, fazem bem feito. Nosso respeito a todas as mulheres de peito, que com força, com garra, com fé e sem medo, lutaram e conquistaram, garantindo assim então os seus direitos. E ainda deixa a gente aqui de queixo no chão, paralisados, babando na mão. Mulher, se você for minha, terás todo dia comida quentinha, carro, empregada, casa, apartamento, declarações rasgadas de amor lançadas aos quatro ventos. Se passa e tá ligada, te peço até em casamento. Fique comigo e não terás arrependimento. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Desejo, paixão e luxúria a toda hora. E pra que a nossa brincadeira seja sempre sadia, não vamos esquecer do mais importante, sempre camisinha. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu bem. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Uma, duas, três, sem parar outra vez. Sexo! Tô dentro, tô fora, tô dentro. Quatro, cinco, seis, vamos lá, meu bem. Sexo!